minha uma sala mal iluminada. Perguntavas pelo amigo, estava a monte. A fuga era a última cartada. A vida estava ali mesmo de fronte. Às vezes uma dúvida rondava. Valia ou não a pena o que fazias? Se alguém caía, um outro levantava. O tronco que tombava e renascia. A velha história ainda mal começa. Agora está voltando ao que era antes. Mas se há um camarada à tua espera, não faltes ao encontro e ser constante. Há sempre quem se planta à tua mesa, armado em conselheiro penitente. A luta agora está de novo acesa. E o caminho é só um, é sempre em frente. Perdeste o treino, falta-te a paciência. Ouviste antes do tempo mil fanfarras. Já os soldados fazem continência ao som do choradinho e das guitarras. A velha história ainda mal começa. Agora está voltando ao que era antes. Mas se há um camarada à tua espera, não faltes ao encontro, ser constante. Não faltes ao encontro e ser constante.